Três. Tudo. Dois. Tudo. Um. Boa tarde. Estamos no ar com a emissora Portal MPA, apresentando mais um episódio do Entre Linhas do Amor. Numa fria tarde de outubro, estavam discutindo o casal Antônio Miguel e Elisa sobre uma possível traição. Amor, não é nada disso que você está pensando? Como não? Eu vi com meus próprios olhos. De repente, o casal é surpreendido com uma visita inesperada. Carlota, o que você veio fazer aqui? Eu vim dizer que estou grávida de Antônio Miguel. Chega! Mas eu que sou o pai desse moleque aí. Mas até ontem você estava comigo. Mas eu, onde entro nessa? Quem será o filho de Carlota? Continuaremos no próximo capítulo. Vocês acabaram de ouvir mais um capítulo do Entre Linhas do Amor, estrelando Ana Luísa como Elisa, Éricles como Antônio Miguel, Joyce Carlota, Jéssica Roteiro, João Vitor Felipe Lucas como marido. Rádio Portal MPA com vocês. Até a próxima.